Só. Licença, sangue, deixa eu te mostrar o que é poesia. Navego no mar de almas implorando alforria. Lutador luta agora e o covarde sempre adia. Se o errado tem voz, o sábio nunca silencia. Gritos de agonia, meu povo sorri chorando. Os mortos existindo e os vivos se entregando. Tamo se aproximando do fim sem ver o começo. Fulano ali se vende, sim, é só aumentar o preço. Música não tem cor, nem arte, endereço. Posturos morrem sem, outros vêm com ela de berço. Só quero o que mereço, meu santo não é de gesso. Vacilação total, não aprender com o tropeço. Apressa o recomeço, a ver só a futilidade. Os de mentira vivem gritando o que é de verdade. Julgando meus defeitos, não viu minha qualidade. Antes são na loucura, que louco na sanidade. Uns não são nem metade, mas acham que podem tudo. Se a justiça tem voz pra nós, o sistema tá mudo. Humildade não é escudo, nem nosso sofrer orgulho. Se enganou, pois esqueceu que vai a também faz barulho. É maloca, vários monstros ao meu redor. Quanto mais gente conheço, mano, me sinto mais só. E o pastor que ontem se sentia entre nós o melhor, fez como diz na Bíblia, retornou ao pó. Quem é você? Bota as cartas na mesa. Em cada coração a coleção de incerteza. Tristeza na selva que rouba tua pureza. Vermes em demasia com mania de grandeza. Contra a correnteza suportei temporais, bolando mais um beck com rimas transcendentais. O monte chega na frente, passando até os amigos pra trás. Esquece o teu passado, que esse aí não volta mais. Uou, eu sigo Xomon, poesia. Yeah, eu faço freestyle todo dia. Essa é a energia, contagia, melodia. Trago a informação além da geografia. Show livre, nocivo Xomon, na habilidade. Pego o microfone no freestyle e mostra habilidade. E hoje tô à tarde, aqui no show livre, no flow. Nocivo representando, ideia que mandou. DJ RM, ideia nunca acaba. Representando a Leste, Cangaíba até Sorocaba. Nocivo Xomon, o salve tá mandado. Representando ao vivo só com rap pesado. Bonde pesado, tamo na pista. Só o BC, fichador, skatista. Bonde pesado, tamo na pista, os maloqueiro. O ataque é terrorista. Polícia decente que mata inocente. Faz de nossa gente quebrada, carente, menor chapa que te descarrega o pente. Matando o tenente tipo talaquete, emissora. Enriquece com indústria farmacêutica. Dia vê na novela, sua dose terapêutica da fome do HIV. A África nunca escapa. E o jornal manipulado da Ibope pra porra do Papa. Só mostra o pão de açúcar, esconde o sol da matança. Pela liderança lança mil crianças sem esperança. A NASA investe milhões procurando evoluir, buscando outro plano. Planeta pra nós também destruir. Esse é da madrugada. DJ RM, eu sigo Xomon.